Yeah. Vulcânico híbrido, a engombota. Sim, temido por forte, represento fortitude. Nas ruas, nos palcos, foges, só tenta quem se ilude. Ao meu lado, perdes bolhões, minhas bolas são vulcânicas. Deixo o rap, faz apicultura ou botânica. Não és inimigo, és fã do que digo, sem noção do perigo. Se me vingo, até o teu ídolo acaba de castigo. Me trouxe uma salva verdade, prestamos atenção no trabalho que faço. Só finge porque não atinge a excelência que exponho em cada combate. Queima! Meu rap é poesia bélica, é gélida. Tem substância bíblica e evangélica. Fundamental ao desenvolvimento deste movimento. Rio em pelo do mesmo com demagogia e ética. Ventilação da narrativa que testifica nossa posição, da teimosia que sentenciou a nossa condição. Somos nocivo pro teu governo, somos oposição, somos a voz da revolução. Mesmo calado, silêncio é notório dentro desta merda. Escrevo sempre merda pra cantar com as merdas de merda. Violência, agressividade, estrupo é o que eu trago de frente de muitos, mas depois de mim só entra fraco, porra. Fraqueza e a ciência que estudo o vosso cubido. Vosso ruído é muito fraco, eu tapo os meus ouvidos. Meus sentidos dizem desarrumo essa merda com floco, a porra do dom. Um por um no chão, estilo a K.O. Bobobó, sou novo vírus vulcanicamente. Sou black tea de grande físico, raca cerebelicamente. Outros macacos assanhado, deixo meu recado. Cafrico, Juliana, inocêncio com balas eu mato. Meditando, traiçando o lado da espiritualidade. Filosofando, levito, as palavras causam no caos. O povo te invade, com despertadamente tu sabes. E apenas com a arte tornas no mimoso covarde. Não é pra matar, largo saliva pra dialogar. Rebentando as correntes, a marcha vai continuar. Não és inocente, és parte de um governo doente. Tenha politicamente, boa política em mente. Esmagando o parasita antecipadamente. Defendendo, atacando, terminas nocaute em mente. The evolution requer de ti sapiência. Pensa na decadência, diabo e food na mesa. E a consciência pesa, vendo o colapso. Falta de quase tudo, quem te governa é gangsta. Semeias ódio, não podes escolher o amor. A nossa causa é justa por uma Angola melhor. Estalo temor quando impõe a minha presença. Parágrafos complexos anunciam a vossa sentença. Estás armado em rei? O que é o rei para um deus? Junta as mãos, bata a faca atrás do banco dos reis. Passo a passo me instalo nas vossas cabeças e conquisto a excelência. Não há nada que me impeça em 12 barras. Faço o que vocês não fazem numa vida. Eu requisito para participar aqui e serem suicidas. Regressam a casa com hematomas e galos quando o assunto esmagar. Eu nunca me calo, em verdade vos digo. Não testem a peste, esse verso é a prova de existência do profeta. Yo, mentes sombrias, frias como seriam killers. Adepto da simetria, criador de pandemias. Gritos de agonia transformam-se em rimas e poesias. E a vida é um terror, então sou mentor da sonoplastia. Entrei em transe, isso é uma dicotomia. O corpo dorme e a mente cria total autonomia. Desagregado ao mundo físico, fui para lugares místicos e voltei com esse bloco completo de artefatos. Sumo de pontos mumificados em túmulos secretos. No futuro esses versos serão escavados por arqueólogos. Eu, vírus a peste e ao mesmo tempo antídoto. Sentido até no ouvido do mais assintomático. Meu cérebro holográfico, eu não escrevo, eu movimento rimas que delaceram MCs como aves de rapina. Mas o nível acima, repara o diagrama, bro. Nem que eu rimo com mímica, eu monopolizo, bro. Rappers acabam reticentes pela tamanha altivez. Venha alto e vê o que topa provoca com 16. Entreguei Marte para rimar até perder o War Sun. Vens com infâmias, as más de Adriana Jackson. Tony Hanks, bro. Desfile no beat com belas manobras. Já estaria na cova se me prestasse a gun do Sonopa. Ainda toca pelo júbilo e não para reunir glórias. Não brinco com essa porra, com Mike, sou a merda toda. Não confundo os confusos e assumo que aqui nem luto. Nem com estudos se atinge o level do meu produto. Ruspa bruto e asseguro o prestígio do meu percurso. Quando disparo não há quem se considere sortudo. Aqui não tocas, eu paro o rádio e arrebento os fones. Aqui não vocas, paro o beat e faço-te engolir o microfone. Tenho a escrita que provoca nervos e faz armos servos. Black Lives Matter, mas estou aqui a linchar negros. Kill é vil, as bills são ills. Fazer aquários mergulhar novamente num novo Chernobyl. Oculto como Bruce Wayne no Batmobile. Niggas querem competir, mas estão preocupados com os views. Letra dourada de caneta emprestada. Frank White, nem todos podemos ser acredita brada. Eu disse a minha mãe que eu queria ser como o filho da Missa Fênix Shakur quando eu crescer. Temeu, pois não quis ver seu filho, então tem idade de morrer. Mas eu vou fazer isso acontecer. Cold tipo escravos a sair do boat. Entende que o flow é uma faca na tua throat. Faltas me respeito, acabas vestido de madeira. Tipo cop, oh, pop, smoke. I gotta give hope. Meu rap é poesia bélica. Dentro desta merda, escrevo sempre merda. Largo saliva pra dialogar. Que é um rei pra um deus. Temido por força. Entre queimar, gato para rimar, até perder. Tem a escrita que provoca nervos. No futuro esses versos serão escavados por arqueólogos.